360102, está autorizado. Se tiver questionamento, chama o pronto táxi. Para o táxi, 1, 2, 5, 4, 5. 601, não está autorizado o táxi via Taxi Índia, ponto de do no zero, vai chamar a torre 11895. O ajuste altímetro no zero, no zero, bom voo. Bom dia, 601, próximo ao ponto de parada 10. 601, decolagem autorizada da 10, vento 80 graus, 5 nós. Ótimo, a linha decola da 10, 3601 decolou ao 56, chame o controle 198. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601 no perfil da TAEL. 3601 no voo da TAEL, sobre 360. Direto da TAEL 360, TAM 3601. 3601. Escuta pra cima. Vai restringir nível de voo 320, foi direto pro Bridge. Bridge na proa 320, tá? 3601. Obrigado, Matheus. Salvador, muito bom dia. Oxamer 621, autorização para Guarulhos, nível 360. Oxamer 6251, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolador no zero com a curva direita, na saída da El Leda Bridge, via para o Luna 6, após Belo Horizonte, após Trivi, após Conformoto. Controle a Pérez 119.8 e o transponder 5152. 6251 autorizado para Guarulhos, nível 360, decolada para 10, com curva à direita, seguida da El, Leda Brito, após Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu 13, controle 198 e transponder 5152. Será 6251, o cotidiano está correto, chama pronto para o estacionamento. Para o estacionamento, obrigado. Salvador, é o azul, alto, Yankee Lima. Legal, Yankee Lima, prossiga. Bom dia, o Yankee Lima está aqui na taxiway, próximo à intersecção Wolf. Fazer autorização para retorno para o pátio 3 e fazer o giro da aeronave na cabeceira da pista 28. Estou autorizando. autorizado o ingresso na cabeceira 28, efetuando o giro, e irá prosseguir o táxi via Golf Alpha, reportando naquilo para ingresso passageiros. Yankee Lima. Solo Salvador, é o hoje, né? 6251, pushback funcionamento na ponte 9. Funciona 6251, está autorizado pushback funcionamento, chama pronto táxi. Autorizado, vai chamar o táxi 6251. para o táxi, Oxanã 625 Uno, 128 a bordo, 5 horas e 30, alternando o Galeão. Oxanã 625 Uno, está autorizado o táxi via parte 1, táxi em Índia. Ponto de espera 10, vai chamar a torre 11895, ajuste no 010, bom voo. Via parte Índia, seu ponto de espera 10, vai chamar a torre 295, Oxanã 625 Uno. Salvador, bom dia, Oxanã 625, na ponte da 90, pronto. Oxanã 625, não está autorizado. A decolagem da 10, o vento é 80 graus com 4 nós. Teve decolagem, Oxanã 625, não. 6251, decolado aos 33, chame controle 119, decimal 8. 398, Xanã 6251. Salvador, bom dia, Xanã 6251. Segundo, bom dia, contato radar, voo 360 para Edileda. 360 para Edileda, 6251. Para ingressar no parte 3? Afirmativo, ingressando aqui no teu parte 3, transportando o término. Transportará. Xanã 6251, sob a restrição nível 320. Restrito ao 320, 6251. Change, Alfinho, que Lima, bom dia.